Priscila eu nem vi. Não beijei a Adriana, nem falei oi pra Marli. Esse batom na camisa, isso eu posso explicar. Mas aquele da cueca, meu amor, deixa pra lá. Antes que eu...